meio bom, meio ruim, quase normal. Feito a vida enlouquecida, meio morte, meio doce de dor e de arrogância, décadas de nomes e de fome, pátrias dissolvidas pelo poder, amina que corta carne fraca, código de ética da raça, máquina que mata sem remorso, macula na branca luz da manhã.